Oi, oi, oi, aqui é o 61, e esse aqui é um episódio piloto de um podcast. Se você não sabe o que é um podcast, é uma mídia onde você só escuta. E esse daqui é um episódio piloto de um podcast sobre infância, já que hoje é dia 12 e a gente decidiu começar isso. Nos próximos episódios a gente vai ler algumas histórias, algumas opiniões que vocês mandarem nos comentários, tá bom? Então mandem tudo nos comentários direitinho que a gente vai ler no próximo episódio. É só isso que eu queria falar antes, Essa música é muito boa. Ok, vamos então para o episódio piloto. Lambda, Lambda Nerd! Lambda, Lambda Nerd! Bem-vindos a mais um... Não, essa... Lambda, Lambda, Lambda Nerd! Então, Azaghal, 61. Você está ouvindo... Podcast! Porque... Super original o nome da porra do podcast. Podcast! Podcast! É tipo podcast. Enfim, vamos lá, vamos começar. Não. Oi, oi! Eu quero desligar a casa. Oi, oi, oi, eu sou o 61. Então esse foi o podcast, muito obrigado. Mas então, o que, que a gente vai falar nisso que eu não faço ideia? Tu então, simplesmente falou, ô, tu quer gravar? Ô, cara. Eu não sei o que vai ser, mas fazia muito tempo que... fazia muito tempo que eu tava com a ideia de criar um podcast. E eu não sei nem onde esse podcast vai ser postado. Não sei se vai ser no canal 2 Menes, não sei se vai ser no SoundCloud. Provavelmente vai ser no... Eita, quebrei alguma coisa aqui. Provavelmente mas... vai ser mais nenhum canto que ele quebrou o microfone. Se você tá ouvindo isso no YouTube, é porque saiu no YouTube, se você saiu, tá ouvindo. Enfim, esse daqui é o episódio piloto do podcast. Bom, bom, bom, bom. É, por enquanto, o nome do podcast é PN Piensai. É, esse é o nome do podcast. É uma sigla para podcast nada sugestivo com informações erradas. Com informações... O com informações erradas é só pra deixar claro que se a gente falar alguma merda... A gente tem não tem culpa de nada. Já tá dizendo que... Já tá livrando a gente de qualquer coisa de informação errada que seja passada aqui, tá? Então não... É, não... então assim... Tipo, a gente vai tentar dar a informação certa. Mas se tiver errada... mas se tiver errada... A gente vai tentar, pelo menos. A gente vai pelo menos tentar. Então, podcast, eu vou estar aqui sempre, não sei se o Psycho vai estar sempre, é bom que... Eu Deus... vou, porra. É, você tá falando, né? Então é isso, então vamos para os e-mails, Azaghal. Como isso aqui é um podcast, como é o primeiro, é o piloto, não teve comentário, não teve e-mail, então é o seguinte, a gente vai fazer um podcast, e no próximo episódio a gente lê alguns comentários, algumas opiniões desse aqui, e é legal também se vocês mandassem temas, né, pra gente É ilegal se vocês mandassem temas, né, pra gente debater aqui, e convidados, pessoas que vocês gostariam de participar do podcast. Se vocês mandassem temas pra gente se bater aqui... Mandar 100 pessoas pra gente. Pra gente bater aqui. A outra coisa, a gente. Eu não sei. Pode. Se esse podcast tiver no YouTube ou qualquer outra coisa, vou bolar algum som, algum aviso. Eu vou copiar esse de um podcast do Ricardo. Bolar algum aviso pra vocês voltarem pra aba, né? Como é um podcast, você só escuta, né? Podcast, você só escuta, né? Isso é um podcast. Algum tipo de som pra você voltar pra aba caso a gente queira mostrar alguma coisa, sabe? Tipo, você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa no computador e, tipo, a gente vai mostrar uma coisa, tipo, fazer um pim, tá ligado? Pra você voltar pra aba. É tipo, você vai mostrar uma referência, qualquer coisa, vai ter um barulho. É, exatamente. É tipo, é um barulho super discreto, aí foi um barulho assim, filha da... Filho do mapa! Então, o piloto de hoje, a gente... O piloto de hoje vai ter vários pilotos. A gente tava pensando em gravar um podcast falando sobre nossa infância. Sobre as crianças que a gente bateu. As crianças que nós destruímos. Sobre as crianças que a gente explora no nosso trabalho infantil. O povo pensa que por causa... Principalmente pra mim, porque por causa da voz, eles pensam que a gente tem, tipo, 12, 11 anos. Tá ligado? Só que o 61, ele tem 13 anos. Pois é, mano. Eu tenho 17. E eu tenho 16. Mesmo que a gente não seja tão velho pra falar de infância, mas, tipo... Tem conteúdo. Tem conteúdo. Tipo, claro. Eu não lembro quase de nada, tá ligado? Eu também não lembro pra falar assim, né? A gente vai, começa com a história... 5 anos muda muito uma pessoa, tá ligado? Cara, 1 ano muda muito, muita coisa. Quando eu tinha 14 anos... Mano, eu vi umas paradas que eu falava quando eu tinha, tipo, 14 anos, eu me achei muito retardado. Eu tenho certeza que quando eu tiver, sei lá, 21 anos, 20 anos, eu vou me achar muito retardado hoje, tá? Cara, eu acho que não. Eu vou ver esse podcast e vou... Nossa, caraca, olha retardado. A merda que eu tô... É, então, tipo, no começo... Eu me perdi no que eu ia falar. Acho que quando eu estiver ouvindo isso futuramente, caralho, eu era muito idiota. Como alguém... Mas, tipo, eu acho que a minha maior mudança, tipo, de eu perceber a diferença. Foi o meu cabelo, né? Assim. Começou a falar. Dos 14 pros 15 anos, sei lá. Quando eu tinha 14 anos, eu era muito idiota. Começou a crescer pelos lugares. É, tá ligado? Puberdade. Puberdade. Renato? Renato, você vai passar o dia inteiro trancado no banheiro, meu filho? Renato, como é que é? Vai dormir aí dentro, é? Esse menino anda esquisito, misterioso. Agora vive trancado no banheiro, no quarto. Será que... Puberdade. Welcome to the puberdade. Aí, é isso que eu vou achar de volta. Quando eu tiver 20 anos. Eu já tô achando daqui a 10 minutos. Nos 14 anos eu era muito idiota, sabe? E não, eu vi coisa. Era muito idiota. Eu vi coisa. E tipo, não faz nem 2 anos, sabe? É, então. Não faz tipo 3 anos. Eu olho assim coisas que eu fazia. Mano, mas você fala 3 anos, parece pouco, mas você olha pra trás é muita, muita coisa. Quer dizer, muita coisa. Você olha pra trás, não, você olha pra trás parece que é pouco. Daí, mas tipo, você vai tentar lembrar alguma coisa dos 14 anos, parece que foi tipo 10 anos atrás. Tá exatamente. Não, e eu olhei, eu tenho uma database aqui do meu primeiro computador. Então, eu tava olhando algumas coisas que eu fiz esses dias e o caraca, o que, que eu tinha na cabeça pra fazer essas coisas, sabe? Eu acho que esse negócio de mudar muito... Porra, tá passando um avião aqui. Este é o piloto do... Este é o piloto do avião. Não, mas tipo, eu acho que esse negócio de mudar muito em pouco tempo, eu acho que isso vai mudar quando a gente tiver, sei lá, acho que isso 25 vai mudar. Anos, tá ligado? Quando a gente tiver 25 anos pros 25, dos 25 pros 27, pros 28, eu acho que não vai ter tanta diferença. Dos 25 pros 27, pros 28. Não, não, mas tipo, esses 3 anos que parece que tipo é muito tempo pra gente, não vai ser tanto tempo quando a gente tiver... Sei lá, 25 anos, 30 anos, tá ligado? Uma coisa óbvia que todo mundo já percebe, sabe? Você vai aceitando as coisas. Eu não sei se é assim, minha mãe tá falando com a gata aqui, desculpa. Você passa a aceitar as coisas, você só aceita o que vem, sabe? Quando você é criança, sei lá, você fica muito ansioso com tudo. Sabe, quando acontece uma coisa legal, você realmente fica, caralho! É, quando eu ia para evento, tipo, antes, aqui a gente mora em Fortaleza. E aqui tem um evento, o Sana. Daí eu fui pra ele, sei lá, 4 vezes seguidas. Eu fui de 2010 até o de 2014. 2015 eu já tava cansado, tá ligado? Eu já tava... Tipo, o primeiro que eu fui, eu tinha o quê? Eu tinha 11, 12 anos, não sei. Mas eu não consegui dormir, tá ligado? De noite. Eu tava muito ansioso pro outro dia e, tipo... Aí, tipo, eu fui, foi, tipo, foi a mesma... Os outros anos foram melhores, tipo, assim, as atrações, só que eu não tava mais ligando, tá ligado? Tanto. Era isso com qualquer coisa legal que acontecesse, sabe? Tipo, sei lá, eu lembro que eu ia dormir pensando em caralho. Eu falei, caralho. Essa era a minha. Primeira coisa que eu dormi. Primeira coisa que eu pensava quando eu ia dormir era em caralho. Quando eu ia dormir, tipo, eu pensava que eu ia dormir. Pensava que eu ia. Eu ia dormir pensando que eu ia dormir. Sabe a ideia de criar um podcast, então esquece. Esquece que não vai dar certo. Eu lembro que eu ia dormir pensando, tipo, meu Deus, amanhã, cara, amanhã é sábado e eu tenho um Nintendo e tem Mario, caralho. É, nossa, aquela parada que todo mundo fala e é meio clichê, mas é verdade. Tipo, você acordava de manhã, tipo, num sábado, tá ligado? Mó cedo. E, sei lá, pegava um lençol, sentava na cama, geralmente tava frio. Na cama não, você tava no sofá, geralmente tava frio, você ia assistir TV Globinho. Tá é, nossa, era isso, tipo, amanhã vai passar, sei lá, um filme legal, nossa, assim, uma tarde, nossa, caralho. Tipo, uou! Essa coisa na tela quente, vou ficar acordado. Nossa, isso, vou ficar aqui acordado. Pô. Não, eu passei, tipo, muito tempo com um PC merda, tá ligado? Tu também. Quando eu ganhei o PC novo, foi tipo, nossa, da hora, agora eu posso fazer minhas paradas direito. Mas, tipo... Mas não foi, tipo, eu não tava hypado. É, não tava hypado, exatamente. E, mas não senti, sabe? Uhum. Não senti aquela, caralho. Não sei que cara de caralho. Quando eu era criança, eu ia pra uma locadora que era na puta que pariu, tipo, era meio deserto o canto, tá ligado? Você chegava lá, era uma casa no meio do nada, e no quintal da casa vendia peixe de aquário. Essa infância que eu tava falando. Era peixe de briga, tá ligado? Era peixe do mal. Eu comprei um, eu botei no meu aquário, ele matou meu peixe. Caralho, eu tava pensando que era um peixe mó grande, tá ligado? Que os caras vendiam isso. Era um peixe pequeno. Acho que era peixe beta o nome. Nossa, peixe beta. Ah, ele é mata mesmo. Ele não mata também. Ele comeu meu bicho, ele deixou o bicho todo fudido e ele morreu, tá ligado? Era mó legal lá, tipo, os caras ficavam fumando maconha, tá ligado? Não. Tinha 3 PS2, eu acho, e 2 PS1. E os PS1 eram 50 centavos a hora e o PS2 era R$1 a hora. E eu sempre comprava do PS1 porque eu ficava mais tempo, tá ligado? Acho que minha mãe me dava R$1 ao invés de eu ficar uma hora no PS2, eu ficava duas no PS1, tá ligado? Eu lembro... Não, sabe uma coisa louca? Minha mãe achava que eu tava ficando, sei lá... Eu tava preocupado naquela época que saía a reportagem falando que o GTA matava as crianças. GTA matava as crianças. Eu lembro que ela queria reduzir isso pra, tipo, um final de semana e outro não. Eu penso agora como o plano deu totalmente errado, né? Porque eram 2 horas numa semana inteira. E hoje você passa, tipo, 7 horas no PC. Mais até, tá ligado? Mano, teve uma parada que eu fiz, tipo... Eu já tinha computador em casa, eu tinha internet, mas eu fui pra Lan House só pra sentir aquela de eu não tenho isso. Aham, uhum. Eu já fiz isso também. Daí, mano, os caras da minha escola foram muito filho da puta. Eles sabiam que minha mãe, ela sempre foi muito super protetora, tá ligado? Daí, ela tinha... Mano, ela ligou pra polícia nesse dia, porque eu saí da escola, eu fui... Tipo, acabou mais cedo, né? Algum professor faltou, sei lá. Eu tinha o quê? Uns 10 anos. Daí tinha uma locadora perto da minha escola. Uma locadora não, uma lan house. Daí eu fui pra lan house, só pra ir mesmo, tá ligado? Eu tinha computador em casa, eu fui com meus amigos... Mas eu fui com meus amigos pra lan house, porque eu queria ir pra lan house. Daí eu fui lá, aí a gente ia ficar o quê? Uma hora e pouco e ia pra casa, tá ligado? Ainda assim, ainda chegar mais cedo do que saísse normal na escola. Porque a gente saiu umas 9 horas da escola, tá ligado? Só que dois moleques que não gostavam da gente, eles sabiam que minha mãe era assim, tá ligado? Daí eles vieram na minha casa, perguntaram puta pra minha merda. Mãe onde é que eu tava. Nossa, que filha da puta, mano. Eles falaram, ô, cadê o Rodrigo, tá ligado? Ele tá aí, ele... É porque tem um trabalho pra fazer, a gente saiu mais Nossa, cedo da escola. Nossa, que filha da puta, ele mano. Falou que era pra gente vir fazer um trabalho aqui. Aí minha mãe ficou louca, tá ligado? Porque ela não sabia onde é que eu tava, já era pra ter chegado. Daí ela ligou pra polícia, mano. Caralho, velho. Aí foi me procurar, tá ligado? Aí os moleque, eles saíram por, sei lá, uns 5 minutos e voltaram dizendo que tinha me visto na lan house. Eles devem ter ido em qualquer canto só pra ter tempo de falar que me viu lá, tá ligado? Aí foi lá e minha mãe chegou na lan house, tá ligado? Com a polícia, né? Com a polícia. Não, ela não chegou com a polícia, mas eu acho que ela deve ter ligado pra cancelar, sei lá. Mas enfim, ela chegou na lan house e ficou, tipo, mó... com muita raiva de mim, tá ligado? Aí ela falou assim pra mulher da lan house, você nunca mais deixa ele entrar aqui quando a gente vai com a roupa da escola. Eu comecei a ir com a roupa por baixo da fada, tá ligado? Aí tu tirava lá quando chegava. Você falou, vim fazer um trabalho aqui, tá? Vim fazer um trabalho na lan house. Porra. Eu vou contar uma história triste. Eu lembro que na minha infância... Cara... Eu tô pensando agora, tipo, por quê, sabe? Eu devia ser uma criança muito triste, porque eu não tive irmão nem nada, e a maior parte do tempo eu passava em casa no meu... Eu não tinha 4 também, agora que eu lembro. Eu lembro que eu gostava muito de trem, sabe? Até hoje eu gosto muito de trem, eu acho muito bonito. Eu não tinha um trem, sabe? De brinquedo nem nada, eu queria muito. Não tinha trem? Não tinha. Mano, eu tinha trem. Tá ligado? Só pra te deixar assim, tá ligado? Eu juntava um monte de pilha. Aí sabe o piso da sua casa? Ó, eu alerta agora pra você ver. Tem aquelas fendas, né, de cada... Sei. Então, eu colocava uma porrada de pilha velha e ficava empurrando. Parecia um trem. Tinha uns que era mal feito, tá ligado? Fazia tipo uma curva assim, velho. Mó legal. O que você fazia quando você era criança? Passava o dia empurrando umas pilhas. Daí o cara pensava que tu trabalhava. Cara, era mó legal. Pegava umas pilhas azul da Panasonic, outras da Rayovac, tá ligado? Aquelas que tinham Pelé na pilha, mano. Pelé na... É sério. Aí eu colocava tudo naquele buraquinho lá e empurrando o negócio ia. Aí eu colocava, tipo, em ordem, das maiores pras menores. O meu sonho era ter uma pilhazão daquelas grandes, tá ligado? Tá ligado. Porque, meu nossa. Essa é a minha história triste da infância. Mano, uma coisa que eu já fiz quando era criança, sabe? Carrinho da Hot Wheels. Tu fazia, né, os carrinhos da Hot Wheels. Meu amigo veio aqui em casa, eu nunca eu tive, sei lá, 3 carrinhos da Hot Wheels. Eu tenho 2 histórias pra contar, né, velho? Tinha um moleque que ia vir aqui em casa, minha mãe ligou o ventilador, o liquidificador, ele tá ouvindo? Tô perfeitamente. Tá mesmo? Tô. Tô esperando acabar. Ele ia vir pra minha casa porque a mãe dele ia sair e a mãe dele ia deixar ele aqui na minha casa com minha mãe, tá ligado? Pra ela cuidar. Uhum. Eu, tipo, não gostava desse moleque por algum motivo, tá ligado? Tipo, odiava ele. Aí quando ele chegou aqui em casa, eu vi que ele era legal, tá ligado? Ele chegou aqui com 5 carros da Hot Wheels, né? Aí daí, ô, da hora, não pensei não. Da hora. Aí eu falei, olha como eu sou uma criança inteligente. E ele não. Porque tinha um vaso aqui em casa seco. Eu falei, mano, se a gente plantar esses carrinhos da Hot Wheels... Não, não, não, não, não. Eu peguei a areia e enchi o vaso e fui os carros tudo lá. Eu falei, vai ter que esperar um monte de tempo. Ele foi embora, mano. Esse mentira, cara, ele caiu nessa. Para sempre. Ele caiu nessa. Ele caiu, mano, a gente mano, tinha uns 6 anos. Não, mano. Não, vai se fuder, o cara, puta ele... que, não, não, não. Eu imagino essa história, o cara contando pro pai dele, tá ligado? Ô, cadê os carros que eu te dei tudo? Não, pai, tá na casa do amiguinho lá que ele falou que ia crescer os carros. Mano, ele nunca lembrou disso. Nem eu lembrava, tipo... Até ontem eu fui tirar o vaso do lugar X, cara. Não, não, foi uma parada assim mesmo. Tipo, eu vi um carrinho vazando, eu lembrei, tá ligado? Mas, tipo... Nem não, legal que tu tá se pagando de inteligente, mas tu nem pra usar os carros, né, tipo... É, não, eu falei assim pra pagar de inteligente, mas na verdade eu também pensei que ia crescer. É sério. Outra história sobre carrinho da Hot Wheels. Eu não... Quando eu tive meu primeiro carrinho da Hot Wheels, comprei 3 de uma vez. Foi de presente de aniversário, tá ligado? Cada um era 5 reais, eu lembro até hoje. Deve ser 5 reais ainda. Não, deve era não. Ser... É não. É uns 8 pau. É, era 5 reais cada um. Daí minha mãe me deu 15 reais de aniversário, eu comprei 3, tá ligado? Aí eu tava com 3 carrinhos da Hot Wheels, né? Eu levei os 3 pra escola. Na minha sala, tinha um maluco, ele era muito... Ladrão. Só que eu tinha muita pena dele. E eu pensava, mano, ele deve brincar com pilha, velho. Tá ligado? Ele deve fingir que os trem, que as pilhas é trem, mano. Daí ele pediu meus carrinhos emprestados, né? Beleza. Os carrinhos que tu roubou do outro moleque lá. Daí eu emprestei 2 e fiquei com 1 pra brincar, né? Mano, 10 anos brincando com a Andote, Will. Beleza, eu saí, né? Eu fui pro outro lado da escola. Na minha sala, ela era separada das outras salas. Tipo, a sala do quinto ano era separada das outras salas. Porque tinha, tipo, quinto ano. Aí lá na frente tinha do 6º ao 9º, tá ligado? Daí eu fui pra frente, porque lá na frente era cantina, era onde tinha coisa pra sentar, tá ligado? Onde tinha minha sala era só a quadra. Daí eu vejo só o maluco lá no meio da porra da quadra, jogando meu carro de um lado pro outro, de cabeça pra baixo. nem pausar a porra da roda. Que o carro é pra isso. Eu tava jogando pro outro maluco. Aí eu jogava de volta. Mano, é sério, ficou tipo com um arranhão gigante assim. Nossa. O carro era preto, ele ficou cinza em cima. Essa é a minha história, essa é a minha vida. Posso contar uma história de carnaval bem rápida também? Como é que eu comecei a odiar? Porque a minha é tão rápida. A minha também é rápida, vai lá, vai lá. Tá, o dia que eu comecei a odiar o carnaval foi basicamente assim. Eu era criança de basicamente 10 anos também. Parece tudo que aconteceu quando eu tinha 10 anos. 10 anos, sei, só tua infância. 9 mesmo. Anos, 8 anos, sei lá. Primeira vez que eu vou brincar carnaval na minha vida. Peguei, como é? Farinha, né? Ovo. Daí, mano, eu juro. Eu pisei o pé na fora. Eu levei uma mãozada de farinha na minha cara. Sério, encheu meu olho inteiro, velho. O cara tá com um ovo no meu braço, então quebrou. Pareceu uma pedra, mano. Bateu, caiu no chão, tipo, meu braço ficou roxo. Mano, deu pra caralho. Tipo, eu entrei e choro, tipo... Não, eu passei 2 segundos na porra do carnaval. Eu pisei, papá, entrei chorando. Vou dar meu ritmo, voltou, né? A minha, cara, foi uma merda. Tipo assim... Era carnaval e por algum motivo... Ah, porque era antes do carnaval. E era uma festinha de carnaval que teve na escola que eu estudava na época. Só a galera do Fundamental 2, né? Porque a gente fazia, tipo, a quinta série, sei lá, não lembro. Não, era a segunda série. Era segundo ano. Faz muito tempo isso, caralho. Só a galera do Fundamental 2 que ia pro festinha. Aí, beleza, a gente vai pra escola. Beleza, vai ter festinha de carnaval. Aí todo mundo, eba, festinha de carnaval. A gente saiu da nossa sala e foi pra quadra. Aí a gente tinha que ficar na arquibancada, sentado, vendo as pessoas do Fundamental 2 brincarem o carnaval. É sério, e a gente não podia nem... A gente não podia nem conversar, é sério. Eu fui chamar meu amigo, eu tenho que ficar calado e quieto, olhando eles. Eu juro que foi isso. Aí beleza, tipo, todo mundo lá brincando, a gente com cara de nada olhando o pessoal brincar, tipo. E eles eram maiores que a gente, sabe? Quando tava no final da festa já, aí a professora falou assim: pode ir lá vocês! Aí foi todo mundo correndo. Aí tinha uma galera grande, tá ligado? Moleque, sei lá, 15, 16 anos. Aí, tipo, eu só achei que eu fui lá, pulando assim. Na hora que eu fui pegar o espuma, sei lá, eu levei uma cotovelada muito forte. Muito forte na cabeça. Sabe quando você leva uma... Na cabeça. Sabe quando você leva uma cotovelada? Tipo, Sabe quando você leva aquela cotovelada na cara? Sabe quando você leva uma pancada na cabeça? Que você fica, tipo, semi-desorientado, sabe? Sim. Pá! Aí você, caralho, fudeu, uh-huh, velho. Mano, então, foi isso. Eu só fui, tipo, eu fui correndo muito feliz e pá! Finalmente cai na pá! Eu lembro quando era criança, tipo, foi o último ano na minha escola que ia só até a primeira série, tipo, ia... Caraca, a escola era boa, jardim 1, jardim 2, alfabetização e primeira série. Não, na verdade, até a quinta série, uma parada assim, só que a escola ia acabar, tá ligado? Porque a escola era uma merda e falido. Daí, no final, eles decidiram fazer uma peça, tá ligado? Daí eles pegaram todo mundo da sala, daí beleza, era uma peça sobre o Natal. Mano, isso parece aquelas histórias de moleque de filme, tá ligado? Moleque fracassado de filme. Eles pegaram o moleque lá, aí, ah, você vai ser Jesus, ah, você vai ser Maria, você vai ser João. Você vai ser uma pedra. Não, aí você vai ser o... Mano, aí sério, eles chegaram em mim e falaram, você vai ser a pauta. Não era bem a porta, era tipo, eu era um dos... Como é o nome do canto lá que Jesus nasceu? É Chakra? Eu não sei. Chakra, tipo uma não. Fazenda lá. Celeiro. É, enfim, eu era um dos donos como... de celeiro, só que eu era uma porta. Minha fantasia nem, era uma nem porta. Nem pra ser o dono do celeiro, essa é a porta. Não, eu falava, era como se fosse o dono do celeiro e a porta. Só que tinha... Eu imagino pra uma criança entender isso. Você vai ser o dono do celeiro e uma porta, sabe? É tipo assim, eu era a porta, eu me abria. Tipo, era tipo uma porta que eu abria com a mão. Aparecia minha cara assim pela porta e eu falava. Daí, mano, minha fala era... Tipo, daí João tinha uma fala enorme, tá ligado? A Maria tinha uma fala enorme. Daí minha fala era tipo assim, não. Não, essa era a minha fala. Mano, eu juro, eu tava muito nervoso. O João tava chegando assim com a Maria, me perguntar. Ele perguntou: eu posso parir minha mulher aqui? Sei lá, posso o que ele parir perguntar. Minha mulher? Eu não sei o que é. O que ele perguntava. Mas sei lá, ele perguntou. Daí, mano, eu tava tipo muito nervoso. Aí eu falei só, não. Aí eu fechei. Nunca mais na minha vida eu vou fazer uma festa. Então é isso, pessoal. Então é. Mas é isso mesmo, né? A gente vai acabar o podcast por aqui. Isso foi mais um episódio. Mais um piloto. Então a gente vai deixar provavelmente um e-mail aqui na descrição do vídeo ou do SoundCloud, se tiver nos dois, enfim. Então, se você quiser mandar uma sugestão, alguma coisa, comentar sobre, se você tem uma história pra contar também, a gente vai ler no... no... Não, meu. A gente sempre vai estar aqui com algum convidado. É. O Sunny Play. Por que o Sunny Play? Não sei. Então, é isso aí, até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Vídeo, som, tchau. Tchau, galera, é isso aí, falou. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau. Tchau.